persona pelas ruas da cidade. Eles sempre questionam minha personalidade. Meu jeito de ver o mundo é uma pergunta sem resposta. Eu não gosto de perguntas, elas sempre caem em provas. Não tenho que provar nada pra esses boroca. Me tromba pelas ruas, tô sempre pelas rodas. Me tromba pela Sul, Natalzão de roupa nova. No baile do Robertinho, certeza sempre que poca. Sempre fui poucas, fei, eu e a loucas, é. Destravando as madrugas todas, é. Tá comigo, tá com Deus e não tem outra, é. Tá comigo, tá com Deus e não tem outra, é. Quem me protege nunca dorme, nós vigia. O corpo, a mente, o espírito pra não acabar como aquele cria. Fui na sua missa de sétimo dia, rodeado de amigos e uma capela vazia. Cantei a capela numa roda cultural. Desci a viela pensando no instrumental. As luzes da favela não escondem seu coral. Só me resta o coração, um lado bem, um lado mal. Cantei a capela numa roda cultural. Desci a viela pensando no instrumental. As luzes da favela não escondem seu coral. Só me resta o coração, lado bem, um lado mal. Lado bem, um lado mal. Deixando meu persona pelas ruas da cidade. Eles sempre questionam minha personalidade. Meu jeito de ver o mundo é uma pergunta sem resposta. Eu não gosto de perguntas, elas sempre caem em provas.